3.1.2.2 OpenAI API. A OpenAI oferece acesso a modelos avançados, como o GPT-3 e GPT-4, por meio de uma interface de programação de aplicações, API, código 2. Isso permite que desenvolvedores integrem facilmente recursos de geração de texto em suas aplicações, sem a necessidade de hospedar o modelo localmente. Características: acesso a modelos poderosos e atualizados. Simplicidade na integração via chamadas de API. Controle sobre parâmetros como temperatura, comprimento máximo da resposta e formato. No código 2 que temos aqui, somos apresentados a um fragmento de código em Python que demonstra uma interação com a inteligência artificial da OpenAI, especificamente com o modelo GPT. Imagine que estamos dando uma ordem para um robô muito inteligente, capaz de entender e responder em linguagem natural. Esse código é a forma como comunicamos essa ordem. Primeiramente, importamos a biblioteca OpenAI, que funciona como uma ponte para acessar as ferramentas de IA da empresa. Em seguida, definimos uma chave de API, que é como uma senha pessoal para garantir que apenas usuários autorizados possam utilizar o serviço. Essa chave é crucial para autenticar nossa solicitação. O coração da interação reside no prompt. No exemplo, o prompt é uma pergunta direta: explique a importância da reciclagem para o meio ambiente. É essa pergunta que será enviada para o modelo GPT, que irá processá-la e gerar uma resposta. A função openai.completion.create é onde a mágica acontece. Definimos qual modelo de linguagem usar, neste caso, o TextDaVinci 003, um dos mais poderosos da OpenAI. Também limitamos o tamanho da resposta a 100 tokens, que são unidades de texto, e ajustamos a temperatura. A temperatura controla a aleatoriedade da resposta. Valores mais altos resultam em respostas mais criativas, mas potencialmente menos precisas. Finalmente, o código exibe a resposta gerada pelo modelo, removendo quaisquer espaços extras para uma apresentação mais limpa. O resultado é uma explicação sobre a reciclagem criada não por um humano, mas por uma inteligência artificial treinada em uma vasta quantidade de dados. Em resumo, este código ilustra como podemos usar a inteligência artificial para obter informações e insights sobre diversos temas. Ele demonstra a capacidade de interagir com modelos de linguagem avançados como o GPT através de prompts simples e eficazes, abrindo um leque de possibilidades para automação de tarefas e geração de conteúdo. A OpenAI, com suas ferramentas, está democratizando o acesso à IA, permitindo que desenvolvedores e usuários explorem seu potencial de forma acessível. Aplicações: assistentes virtuais e chatbots avançados. Geração de conteúdo personalizado. Análise e interpretação de linguagem natural.